já dar uma nota que hoje temos a informação de que há eventualmente algum caso suspeito aqui no concelho. Está a ser acompanhado pelo Centro de Saúde e pela própria ARS e vamos aguardar que realmente as coisas corram bem. Contudo, também estamos preocupados com a situação, o concelho está completamente parado, as indústrias paradas, o comércio parado, as pessoas estão a acatar as indicações de estar em casa e de se protegerem, mas de qualquer modo temos uma preocupação constante com as nossas IPSS, com os problemas que todos temos e que nenhum de nós está livre de uma hora para outra as coisas se complicarem. E eu perguntava-lhe, peço desculpa interromper, se esse caso suspeito dirigiu-se primeiro ao Centro de Saúde, está em casa a aguardar os resultados, como é que está a ser feita essa... A informação que tenho é que as pessoas estão em casa e estão a ser monitorizadas e acompanhadas pelo Centro de Saúde. Portanto, estão em isolamento em casa. Portanto, a ter essa precaução e a aguardar, obviamente, a possibilidade de fazer os testes. Mas como eu estava a dizer, pronto, temos a preocupação, estamos a tomar medidas, fazer sensibilização, continuar o contacto permanente com as juntas e com as IPSS e com as instituições no sentido de acompanhar todos os casos, preocupar-nos também com as pessoas que eventualmente estão sós e que podem precisar de algum apoio social, portanto o nosso Gabinete de Ação Social também está a trabalhar. No fundo estamos a acompanhar e vamos tomar também medidas no sentido da eventual higienização das ruas, dos espaços, não é das ruas, mas dos espaços ou dos sítios onde eventualmente as pessoas se podem correr mais risco. E é isso que estamos a fazer, estamos a acompanhar. Neste momento estamos numa reunião no município para tomarmos também algumas decisões. Todos os vereadores e eu próprio, o Gabinete de Ação Social, os nossos responsáveis da Proteção Civil, todos estamos em contacto permanente, 24 horas por dia, estamos em ligação com a saúde, estamos a fazer o melhor que podemos para ir acompanhando a situação minuto a minuto. As empresas, aquilo que eu tenho conhecimento é que está tudo mesmo completamente parado, as pessoas pararam, não querem correr riscos e, obviamente, todos tentam proteger e ainda bem. E agora questionava-lhe, porque é uma preocupação de vários presidentes dos municípios aqui do interior, há o registro de muitas pessoas a regressar para Portugal, nomeadamente para o interior. Não sei se está a acontecer o mesmo em Tábua e se está a acontecer, quais são as medidas que estão a ser tomadas? Isso efetivamente também está a acontecer. Há muita gente que não veio só do estrangeiro, mas também muita gente que veio de outras zonas do país que estão aqui, que vieram para as nossas aldeias, para a nossa vila. Também muitos imigrantes estão a chegar, estamos com essa preocupação, estamos a controlar com os presidentes de junta também, a pedir esse apoio aos presidentes de junta que controlem realmente essas situações e qualquer situação suspeita, obviamente, e também estamos atentos e a GNR está atenta se realmente essas pessoas mesmo que vêm para aqui agora estão a cumprir os cuidados do isolamento e estarem, obviamente, na sua casa. A informação que temos da própria GNR e das juntas de freguesia é que, efetivamente, as pessoas estão a ter a cautela e a prudência de vida, porque eu acho que também, há uma semana atrás, ninguém imaginava as proporções que isto ia ter e as pessoas começam a ter outra consciência e outra responsabilidade e outra preocupação e o medo que também as coisas debatam à porta. E, por isso, eu acho que toda a gente está a ficar consciente da responsabilidade que tem, do perigo para si e do perigo para os outros, que é esta guerra que estamos a ter pela frente com este vírus que está a parar o mundo.